andrecedesmoral.com.br. Tá demais hoje, mano. Desse jeito ele é o as novinha costa. Desse jeito ele é o as novinha costa. Vou machucar tua xoxota. Vou machucar tua xoxota. Na lancha, novinha bota o biquíni e fica de costa. Novinha bota o biquíni e fica de costa. Joga. Ela tá com biquíni enviado.